Zembe Alfa autorizado. Decolagem, pistão 17, fica atento a tiro de turbulência do Airbus da 10. Tento 130 graus, 109. Informe a praia que está passando neste momento, Romeu Papatango. Passou a vertical de buraquinho nesse momento, Romeu Papatango. Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego passando em buraquinhos. É um Papá 28 Alfa. Papatango Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego em buraquinhos, passando buraquinhos. É um Papá 28 Alfa, mantendo meu pé. Mike Eco Kilo, girando base para 17, trem baixado e travado. Capa. Chame controle de frequência 119 decimal 35. Peça livre para coordenação Bravo Luz. Trip 5491 desce para nível de voo 060 na chegada à morte. Negativo, número 2 na aproximação, trip 5491. Decolado aos 111, chame controle 119-35. Controle em 119-35, milha November Alpha. Controle Salvador, Índia November Alpha, decolado na 17, na sua escuta. Índia November Alpha mantém as condições visuais no corredor de Cher, reporte no canal da Barra e informe intenções. Mantendo 1 pés, corredor de Cher, reportará através do canal da Barra, CGL sobrevoo em Valência, senhora. Sim, reporte no canal da Barra, Papa Roberto November Alpha. Reportará através do canal da Barra, Índia November Alpha. No 807, desça para 2000 pés, Senegal, no 012, via chegada bom. Voo no 807, descida para 2000 pés. 2000 pés, via chegada bom, autorizado no LS, suporte estabilizado. Suporte está estabilizado, voo no 807. Romeu Papatango. Prossiga, Romeu Papatango. Apresente, a senhora autoriza o Romeu Papatango oficial para 2.500 pés para treinamento. Autorizado 2.500 pés, só os pacientes com tráfego ou Alfa-Vito Juliette. Afirmativo, autorizado 2.500 pés, está ciente do tráfego do Alfa-Vito Juliette, o Romeu Papatango. Dona 396, desço para nível de voo 070 via chegada Mário. 070 via chegada Mário, dona 396. Alfa Vitor Juliette, desço para 1000 pés. Ingresso no corredor interlado, reporte na rotatória. Trip 5491 para o curso do localizador, curva à esquerda para o 140. Desço para 4000 pés, Kine Gauna 012. Trip 5491, curva para o curso do localizador, curva à esquerda para o 140. Desço para 4000 pés, Kine Gauna 012. 140, esquerda, 4000, 1012. Visando o universo, gol no 807. Gol no 807, completo final, sempre torrinho no 8 decimal meia. Uno no 8 decimal meia. Salvador, gol no 807. Bom, nós 07, autorizado pouso, pistão no 0.1, 2.0 grau 0.9.2. Pouso autorizado, pistão 0, voo no 807. Tan 3192, desça para nível de voo 060, via chegada Mário. Frequência para coordenação Papa Romeu Índio November Alpha. Tipo 5491, desço para 2000 pés, QNH 1012, autorizado na LS, aporte estabilizado. 2000 1012, autorizado LS 5491. Gol 1807 no solo 22, livre à direita, semissolo 121 no decimal 1. Direita 121. Gol no 396, pode CAP, desce para 2000 pés, que negava 0 no 2, autorizado na LS, aporte estabilizado. Pode CAP 2000, 1012, pode atender, com 396. CAP 3192, desce para nível de voo 050. Excelente, Charlie Fox. Azul 4032, contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador, desço para nível de voo 060 na chegada Mare. Salvador, o senhor é 3 de junho? No localizador visual, baixado travado 5 591 da Trip Airlines. Trip 591, complexo final, está me torrindo 118 desse momento. 118-6, obrigado, bom trabalho, até pronto. Alfabeto Juliette, Rota Fera, Visão Fusão. Alfabeto Juliette, está me torrindo 118 desse momento. Entre cidade, é grato. Trip 491, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 noite. Autorizado pouso 5491 da Trip Airlines. Trip 492, Alfa Vitor Juliette, reporte na final da 10, correção da 17. Foi Salvador, oceano 6321. Prossiga, oceano 6321. Negativo, contato com o solo. Teria uma autorização para Brasília? Oceanete, escuta a informação, papá, chame solo 1211. É, tem que dar papá. Baixa meio e poder. Esquina Gama 012, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Aporte TAP 2-1-0-1-2, aportará estabilizado, informado. Azul 4032, desce para nível de voo 050. Webjet 5729, desce para nível de voo 060, via chegada bom. Negativo, Webjet 5729, número 34 na aproximação. Número 4, vento 150 graus, 109. Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 109. Aqui, Juliette, autorizado pouso 17. Bona 396. Bona 396, complexo final de Sami Torre em ano noite desse momento. 286, boa tarde. Salvador, Bona 396, 3 milhas. Para o externo, estabilizado. Bona 396, continue a aproximação, aguarde pista livre. Certo. Trip 5491 no solo, as 28 livres, direita, chame solo, 1211. 1211, 065, autorização, caminhas 360. Na identificação, desça para nível de voo 070 via chegada mar. Autorizado, eu sou 4032. Gol no 396, livre Brasil, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Atualizado, pouso, pistão no zero, vou no 396. Alfa Victor Juliette, solo aos 30, backtrack autorizado, chama em pista livre até o passe 4. Autorizado, desce para 2000 pés, que negão no 013. Autorizado, sinalete, a parte estabilizada, azul 4032. Gente, desce para 2000, 1013, vai chamar estabilizado no X-ray 4032. Pista 107, X-Ray, Charlie Foxtrot. Estou atrasando o Mach 2, complexo final, sendo torre no 8 do final meio. Torre agora 26, graças, uma boa tarde. Meia, solo 32, direita 1219. Direita 219, 396. Tá pegando fogo aqui. Estamos ciente, o bombeiro também já está presente no local para resolver essa situação. Agora me confirme, por gentileza, porque daqui da torre a gente não consegue visualizar. Mas a última informação que o bombeiro nos passou foi que esse fogo é fora do aeródromo. Você teria como confirmar essa informação? Já está bem completa já. Ok, graças, no 396. Autorizado, só me cabeceira 17, alinhado e pronto. Azul 4032, informa o tráfego 1 hora 9 milhas, é um... na final. Gente, tá reduzindo, tá reduzindo. Não, o Charlie, confirmando, Charlie, foto. Torre Salvador, boa tarde, eu tô 3192, baixou e chegou. São 3192, uma boa tarde. Tem livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Livre pouso, 10, 3192. Confirme. Whisky, Yankee Uniform, desço para nível de voo 060 via chegada Mari. Estabilizado no X-ray, visual 4032. Azul 4032, complete sinal semitorrinho no noite do Timão Meia. Salvador, boa tarde, 4032, estabilizado no X-Ray, a 2 milhas e meia por cento. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, azul 4032. Aguardando autorização, uma aproximação com a cara de gente. Ok, decola de imediato. Vento 130 graus 9 nós, livre decolagem 107, X-Ray Charlie Foxtrot. Salão 36, livrão 219. X-Ray Charlie Foxtrot, decolou 36, controle 119, decimal 35. 1935, grato até a volta. Azul 4032, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 4032. Controle, Papatango, X-Ray Charlie Fox. Papatango, X-Ray Charlie Fox, contato radar, se depara no nível de voo 360, saída da Arbor. Puxa, para 360, perfil da Arbor, X-Ray Charlie Fox. Objeto 5729, após pelo, dispara 2000 pés, que negava 012, autorizado sinal de reporte estabilizado. Após pelo, desce para 2000 pés, reportaria estabilizado, autorizado em essa X-Ray. Tá visual, pode ser para 2000? Meu pés, que negava 012, objeto 5729. 2012, obrigado. Pode vai direto, Duna? Avisado? Negativo, FZ5729. Obrigado. Joker 01, desço para 3000 pés, que negava 013. Yankee Uniforme, desço para o nível de voo 050.